botar quem, cara? Eu ia botar o Alcemar no teu lugar. Por quê? Estamos acéfalos! Por que tu ia fazer isso? Não ia dar certo, né, Alcemar? Estamos acéfalos! Dá certo, não. Não é estamos, Davi, é somos, Davi. Ah, tá. Somos acéfalos. Estamos agora, chegando agora com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Quer dizer que eu sou o cérebro, é isso? É tu. Muito bom. Eu sou o Pink. Isso, o Pink e o cérebro. Estamos chegando com o Pretinho Básico pelo seu rádio. Muito obrigado pela audiência. 6 da tarde, Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Miller. A moda está nas ruas. E aí, queridos, como vão? Como vai, Marcola? Beleza? Beleza? Pô, tamo bem aqui, meu. Beleza, tamo lindo. Tamo só falando com a Alcemar. Alcemar, abaixa um pouco meu fone. É o fone. É, esse aí. Esse é o do Biane. Ali é. Abaixou meu. Beleza? Tá bom agora. Tá bom, então. Fala, KG. Opa, e aí, boa tarde. Beleza. Maurício Amaral. Beleza. O Alcemar tá aqui. Tô aqui. O Antônio Musgourmet também. O Zacarias. É uma beleza. O Faustão também. Brincadeirola, hein, galera? Certo. Faustão. 8 e 7. Obrigado, Faustão. Não, 8 é 6 e 5. 6 e 4 agora. 6 e 4 agora. Olha o relógio dele ali, ó. Que horas são? Deixa eu ver aí. 8 e 7. Obrigado. Fala, Potter. Boa tarde, gente. Como é que estão? Boa tarde, tudo certo. E a Estrela Móvel já foi anunciada. E agora vamos cantar a Estrela Móvel do Pretinho nesta terça-feira. Davi Carradinho. Davi Carradinho. Como é que é, Maurício? Goiaba. Goiaba. Que goiaba, cara. Goiaba. Davi Coimbra, que enfrentou 3 horas de sessão de autógrafos ontem. Impressionante, né? Cara, 3 horas. É um fenômeno. Segundo o Potter, é por isso que ele não lança livro. Ele ficou 3 horas escrevendo e assinando. O Potter mandou ontem. A melhor ontem. Ah, cara, é por isso que eu não lanço livro. Por causa da fila do autógrafo. É que a gente chegou e já tava 1h30 de fila. A gente apresentou um programa, ouviu protestos. Tomamos chuva. Aliás, o protestante não foi lá na... Investimente! Ninguém protestou contra mim. Demais, hein, Davi? Parabéns. Merecido aliás, sucesso e reconhecimento. Aliás, dá pra falar a verdade, lá, né, Bianchi? Teve um cara que passou... Ah. Que passou pela frente do... Stand? Stand ali, é um... A mesa. Um pavilhão de autógrafos ali, tá? E gritou assim, ó... Conseguiu tirar o Juan da zaga, é, ó? E se foi embora. Ah, não, então não era esse. O Juan da zaga. Não, então não era que esse. Que isso? Esse, foi esse aí não, acha, não é, achava o futebol alienante, esse aí. Que beleza. O que tá bem, queridos. Mas olha só, Hortolândia tem algumas bancas lá, hein? Hortolândia de Marcos Piangers. Cara, não por tem. Que tu escreveu um livro e colocou o nome de Hortolândia? É bonitinho. Porque são posso várias, defender? São várias hortaliças. Certo. Que ensinam as crianças. Ah, é horto com H, então. Isso. É. Tá, tá. Que ensinam as crianças a comer essas... Ah, não era horto de ortografia. Não, assim. Hortolândia. Ah, Hortolândia. Então tem tipo assim, Nora, a cenoura. Né? Não é Nora, a cenoura? Né? Nora, a cenoura. Né? Ivone, a couve, né? E assim vai. Elas... Ivone, a couve. Isso, Ivone, aí as crianças estão brincando na horta, Ivone, na fazenda do tio João, e aí pula lá uma cenoura. Com quantos anos tu escrevesse esse livro? 14 anos. O não era ainda este gênio que é hoje, 14 né? 14 anos. Tá, mas e me diz uma coisa, tu comia hortaliça? Eu não comia, na época eu não comia. Eu continuo não comendo hortaliça, mas recomendo todo mundo a comer, né? Tá bem, tá bom. Hortolândia, né? Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Observatório da URGS disponibiliza telescópios para visualização do asteroide. Que horas? A partir das 8 da noite. 8 e 7. Desta terça-feira, KG, profissionais especializados estarão a postos no Observatório Astronômico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de Porto Alegre para auxiliar curiosos na observação do asteroide. Nós estaremos fazendo boletins a partir das 8 horas aqui na rádio. O KG estará lá. Boa. 8 e 7. O KG estará lá fazendo boletins de meia em meia hora até a passagem do asteroide. O setorista de asteroide. Vai ter a pré-passagem, a passagem e a pós-passagem. O pause tá lá te esperando. E o papo de bar depois com o asteroide. O pause. Que hora exatamente vai passar? Que hora? 8 da noite. Se acabar o mundo exatamente. Hoje à noite. Não. Pera aí. Sabe o que eu faria? Ah. Ficaria em casa, tô cansadaço. Melhor lugar pra estar em casa no dia de acabar o mundo. Tô cansado, vou dormir, ficar na internet. Melhor lugar pra estar em casa. Tá, que horas? O asteroide está programado para passar às 21 horas e 28 minutos. Eu vou fazer questão de estar cagando nesse momento. Apesar da proximidade, não há risco, repito, não. Sensacional. Não dá pra confiar. Não há risco de o asteroide colidir com a Terra. Tem um filme bonito agora que tá... Acho que ainda tá nos cinemas o... com a Kirsten Dunst. É Melancolia. Ah, Melancolia, que é o fim do mundo, né? É o planeta. Que eles ficam nessa. Vai passar, é. Não vai. Isso. Chega uma hora que ele dá uma afastadinha, mas aí a galera meio que comemora e daqui a pouco... É, não conta o final. Fica inevitável. Tá, mas me diz uma coisa, e dá pra ver a olho nu? Será? Não, não dá. Não? Ah, não? Não dá. Por isso que o KG vai estar no planetário. O KG vai estar no planetário. Dá pra ver olho nu se você estivesse na Costa Rica. Ah, é? Na Costa Rica é o melhor lugar pra ver se é asteroide. É um baita país, né? O cara tá... Ah, pode pegar um aviãozinho agora, fim de tarde. Secretário-geral da FIFA defendeu a venda de cerveja em condições controladas. Nos estádios durante a Copa do Mundo de 2014. Muito bom, condições controladas. É, é. Isso. Condições controladas. Condições tipo controladas. Assim, KG, tu ganha, só não, duas latinhas, pega KG. Uma, tu pega uma cerveja e ganha um... Ou então eles marcam no teu braço, assim, um risquinho. O Jerome Valky disse que isso ocorreu nas Copas anteriores e não gerou guerras de torcidas nos estádios. A venda controlada significa, por exemplo, que a cerveja é vendida em copos de plástico e não em garrafas ou latas que podem ser utilizadas como objetos, como armas. Na África do Sul, as garrafinhas eram de plástico. Eram de plástico, eles. E aí, teve um jogo que tava muito ruim, e aí no intervalo era Japão e Paraguai. Que beleza. Ah, e eu falei assim, eu, né, tranquilo ali, né? Frio pra caramba. Vou tomar uma cerveja. Tomei umas 8 cervejas no segundo tempo, assim, mas saí num trago. Assim, que melhorou o jogo. Mas o jogo foi espetacular. No outro dia, assim, não, só. Foi pros pênaltis, Só trabalhei bêbado, só eu bebo na bancada. Japão! Só é contra a cerveja no estádio quem nunca jogou a Série B. Porque eu, quando o Figueira tá na Série B, eu tive que tomar um trago pra ver os jogos. E hoje em dia, cara, as pessoas não percebem que a qualidade técnica tu bebeu, do, a qualidade técnica do Brasileirão tá muito ruim nos últimos anos. Não é a qualidade técnica, falta de cerveja, gente. Mas é que é o seguinte, eu sou obrigado a fazer o contraponto, como sempre, nem sempre certo. Muitas vezes é um equivocado contraponto, mas o contraponto neste momento é o seguinte. Errado. Eu sou contra a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Por quê? Porque depois o cara pega seu carro e vai pra casa dirigindo bêbado. Mas aí tem que ter uma blitz, tá, mas aí balada segura. Não, mas aí tem o seguinte, né? Foi que um ouvinte me mandou algumas perguntas pra responder a respeito desse tema. E aí me perguntou o que que... Justo o KG respondendo sobre cerveja. Não, mas o que que... Mas o KG é um cara responsável, que mudou, o que que mudou depois da lei seca nos estádios? Na verdade, eu esperava que fosse mudar alguma coisa. Não mudou, por quê? Porque as pessoas vendem cerveja livremente ao redor do estádio, dentro do estádio. É dentro do dentro pátio do pátio estádios, do estádio, aí, no terreno. Na Argentina, por exemplo, eles impedem cerveja a um raio de não sei quantos quilômetros do estádio. Aí sim. Aí surte efeito, porque o neguinho não vai sair. Uma pancadaria de torcida não. Faz tempo que não tem uma invadindo o campo. Mas não precisa de cerveja pra isso, teve, cara. Teve. O Havaí agora é domingo. É, o Havaí. Não, mas ele foi fora. Foi não fora, interessa. Acabou o jogo. Não teve bira e os caras foram lá. Sabe que eu discordo um pouco com o KG? Eu acho que os estádios são mais tranquilos depois. Pelo menos um número de chato assim. Eu também assim, tenho essa impressão. Mas não muda nada. O cara pode beber ali no Beira-Rio, onde a gente vai, cara. Na subida das rampas do Beira-Rio tem um botequinho ali vendendo cerveja, mas cara. Mas é que não pode sair. Esse dia eu tentei sair pra comprar. Não sair, tu toma antes, inclusive, fenômeno que tem acontecido nos estádios, 5 minutos de jogo, o estádio tá vazio, daqui a pouco enche o estádio, porque tá todo mundo tomando cerveja. Mas o segundo não tempo adianta, piora muito, o segundo tempo que passa a bebedeira. Olha só, no Beira-Rio, as pessoas saem, deixam, especialmente sócios, deixam as carteirinhas no portão, descem a rampa, tomam a sua cerveja e voltam, pegam a sua carteirinha. Não pode isso. Esses dias eu tentei fazer isso e não me deixaram. Não pode, cara. Não me deixaram. Olha, cara, faz uns dias eu fiz isso. Eu não consegui. No Olímpico tu não tem como sair. Eu não consegui sair. Não sai mais. Não, exatamente. Sai, vai embora. Isso aí, o cara falou que vai embora, assim. Vai embora. Não, vou ter que só ali falar ali. Não tem. Tá bom. Tá bem. Bom, continuando aqui, ó, o secretário-geral da FIFA afirmou que a FIFA não quer embebedar as pessoas. Ele lembrou também que o Brasil assumiu o compromisso de aceitar determinadas regras da FIFA quando pediu para sediar a Copa. A possibilidade de venda de cerveja nos estádios é uma das regras da FIFA. Eu sou fã da FIFA. O cara já meteu aqui, ó, não pedimos o estádio de ouro, não, viu, seus brasileiros. Os estádios brasileiros têm o dobro, mais que o dobro tá custando os estádios brasileiros, que na África. Na África foi metade, menos da metade o preço. Eu acho. E aí esse cara vem e diz, tem que botar cerveja, tem que botar cerveja mesmo. Eu acho que a FIFA quer embebedar as pessoas. Claro que quer, é a coisa mais linda. Pra depois se aproveitar delas. Todo mundo quer embebedar as pessoas. Porque pra um cara que tá bêbado, o cara que tá bêbado, ele tem o quê? Ele não tem noção, né? Quanto mais bêbado, menos noção. Né? Então o que que acontece? Os caras vão ver a Copa no Brasil, tem que tá bêbado pra ver a Copa no Brasil. A FIFA anunciou também os ingressos populares, tá? R$44. Ingressos mais baratos. Legal. $25. No câmbio de hoje dá R$44. Tá bem. E só podem comprar idosos, estudantes e pessoas de baixa renda, como o Alcemar. Que vai rolar desses ingressos na mão de cara que compra ingresso, como é que chama? Cambista. Vai dar cambista aí, esses é mais o barato. Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades em 222 obras do governo federal. Meu Deus! E recomendou a paralisação de 26 delas, sendo 19 integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Os dados constam no relatório de fiscalizações de obras de 2011. De acordo com o site do Tribunal de Contas da União, as principais irregularidades identificadas foram sobrepreço e superfaturamento. Meu Deus do céu. Eu ia falar sobrepeso porque tu olhou pra você, Mar, né? Não, é sobrepreço. É um preço acima do preço, né? Que horror, cara. Tinha que acontecer alguma coisa, né? Uma grande virada no país. Tinha, assim, né, tinha, cara? Tinha que cagar todo mundo a pau. Pode até ser. Tinha que cagar todo mundo a pau. Mesmo, vamos aprender debaixo de lá. Vamos fazer uma grande virada, todo mundo aqui? Todo mundo rouba. Todo mundo rouba porque é fácil. Ninguém é punido. É a impunidade. E não, e porque o que tá acima, que deveria coibir o que o de baixo fez, é conivente. Leva a beira, entendeu? Leva a beirinha, a famosa beirola. Posso perguntar pra duas pessoas a solução pra isso? Pode perguntar. Davi Coimbra. A solução pra isso, cara, é difícil. Eu acho que tem uma, falando sério, tem uma forma, digamos assim, não de solucionar, mas de reduzir, que é municipalizar. Quanto mais tu tira do centro do país, né, mais a centralização de impostos. Boa. E tal, mais tu traz pro município, mais fácil é a fiscalização, mais fácil tu saber onde tá sendo empregado o dinheiro, né? Municipalizar é mais. É, porque na verdade o dinheiro vai pra lá para depois voltar, né? É, pois é, né? Então, agora, e aí, digamos assim, ele se dissolve nesse meio tempo. Mas tu não vai também dissolver assim também? Tipo assim, umas cidades pequenininhas. Mas é mais fácil de controlar. É mais fácil de controlar município por município, entendeu? Tu chega lá e cobra aquele que tem alguma coisa errada direto. E a população também já fica sabendo. Eu acho que não. Ah, eu acho que é. Bom, essa foi a resposta do Davi. Tu vai perguntar pra quem hoje? A segunda pergunta é o Alcemar. Chimeto australiano. O que que tem o cimento australiano? Cara, o cimento tá apaixonado pelo cimento. Resolve trabalhar, mas cimento australiano. Não tem. Que os problemas deles se resolvem com cimento australiano. Então ele acha que tudo cimento se resolve. Brita. As coisas assim. Birita também, né? Diga 12, né? A crise é americana na economia. Cimento australiano. Australiano. Bem, eram estes os destaques do Clique RBS para este início de fim de tarde de terça-feira. Antes do KG trazer aqui para nós o Sensacionais Flatos do dia. Boa, tem um e-mail pedido de um ouvinte nosso que ele pede aqui pra nós: queridos, não sou contra o humor e acho que qualquer assunto pode sim virar piada, mas me chama a atenção o foco que o programa dá na questão traição. Na maioria das vezes incentivando ou justificando o ato na visão masculina, mesmo na forma de brincadeira. Traição dói. Dói mesmo, independente da forma como é cometida ou por quais sejam os fatores. É uma falha injustificável, atestado de falta de respeito, amor e consideração com a pessoa com quem estamos. Por fim, gostaria de pedir desculpas pelo momento corno magoado e aconselhá-los a andar na linha. Valeu, abraço, mandou o nosso ouvinte aqui, ele fez um e-mail chamado traiçãodói@hotmail.com. Você, mulher, pode mandar um e-mail pro Traição Dói. O nosso, né, corno magoado. Traical, né? Traical. Tem que se cortar com isso, cara. Não tem problema. Tudo bem, levou umas guampinhas. E daí, o que que tem? Porque ele não pegou o programa que todos nós falamos que somos, né? Ou já fomos, ou seremos. Tem que saber rir de si mesmo, claro. Só desgraça. Ah, aí, botou guampinha, e daí, cara? É, olha a cara do Cachê, ele ri da cara dele o tempo todo. Agora mesmo tô rindo. É, olha só. Alcemar, qual é a saída pro corno, Alcemar? Fatos do dia! fatos do dia do Pretinho Básico, galera, com a grande fera, o glorioso, o inquestionável, o insuperável, KG, galera. Olha o Faustão. Faustão, ele pegou sol de alguma forma que queimou aqui. Só um lado. Não, e entre a sobrancelha e o olho, queimou de baixo pra cima. É a pereba, bicho. Que é isso, cara. 6h11, Angelina Jolie e Brad Pitt viajam com os filhos pro Japão. Vamos trazer um filho de lá. Deve ser um gasto, né? Vamos trazer um filho de lá, é verdade. 70 pessoas viajando. Um orfinho lá do terremoto. Fukushima, lá do Fukushima. É. 8h56, Cristiane Torloni circula em aeroporto do Rio, bebê. Ela disse que hoje é dia de voar, bebê. Bebê. 10h45, Juliana de Doni e Bruno Mazeu trocam beijos na orla do Rio. Juliana de Doni já fez teste pra ser garota do Planeta Atlântida 2002. Ela é de Santa Maria. Em Floripa. É mesmo. E foi escolhida. E o diretor do programa que eu fazia na pilha lá, o Luiz Fernando, disse não. Tá, e esse cara tá empregado ainda? Esse cara, ele não tá empregado. É empresa. Isso mostra a competência da RBS, por isso que é uma empresa grande. 12,7, Sheryl Menezes e o namorado curtem praia no Rio. Que legal. Tem um amigo meu que já namorou a Sheryl Menezes já. É mesmo? Já namorou? Marco Suri. Não é amigo meu, um cara que pegava todo mundo, né? Alegrete lá, a gente tinha inveja dele. Aí ele foi pro Rio, aí pegou a Sheryl Menezes. 14,11, Paula Toller vai às compras do supermercado. Ela foi comprar mel. Que de abelha, né? Que de abelha, foi comprar mel. Ai, meu Deus. 16h23, vocalista do Pearl Jam curte a praia de Ipanema no Rio, que estava bombando. Até o Ed Vedder tava lá, hoje, né? Tava bom, hein, cara? Aproveitar um pouco a vila, né? É isso aí. Que beleza, de novo Ed Vedder aqui, hein? E agora, que é sexta-feira, né? Sexta-feira, show do Pearl Jam em Porto Alegre. Ele pediu jornais locais. 12 minutinhos. Vão dar o Diário Gaúcho. 12 minutinhos a mais. 12. 12, não mais do que isso. 12 minutos, 12 minutinhos. 12. Não mais do que isso. 18 e 7. 12. Era 18 e 7, olha aí, meu. Fãs invadem academia e agarram Léo Santana em Salvador. Quem é Léo Santana, cara? É o Léo Santana. Será que não é o Luan Santana? Não, Léo, é do Parangolé. É do Parangolé, galera. É o do Parangolé. Minha equipe é demais, né, cara? Parangolé. Parangolé. Cara, ontem eu vi um documentário... 6h20, obrigado pela audiência. Eu vi um documentário sobre a falta que a água vai fazer no mundo daqui a... 15 anos. Coisa pra fazer. É isso que eu tô estocando cerveja. Eu chorei uma hora e meia, né, debaixo do chuveiro. Esse documentário, eu fiquei deprimido, chorando no chuveiro. Aí eu abri a geladeira, meu iogurte comemorando. Por quê? Porque ele tava vencido. Ele tinha vencido, burro! Ele tinha vencido. É burro! E aí vieram lá na minha casa, apertaram dindom. Não, dindom ou toque-toque-toque? O que que foi? Eram os dois, porque eu demorei pra atender, tava no banho, esqueceu? Vieram lá em casa pedir doação pra campanha do agasalho. E aí eu dei um CD do Roupa Nova. Barbaridade. É o Dedé que mandou esse e-mail. Cheguei em casa, olhei pra fechadura da minha casa, assim, da minha porta da frente da minha casa, e falei, ô, sua arrombada. Barbaridade, cara. Eu adoro aquela banda do Counter Strike, o Red Hot Chili Pepper. Mas aí quando eu vi, cara, liguei pro 190. Ai. 190, qual a emergência? Roubaram toda a minha cocaína! Que isso, rapaz? Escrito aqui, cara. Escrito, é um e-mail, cara. Cara, imagina a situação, que engraçada. Ligado, cara. Um adicto, né? Um adicto em cocaína, que é uma droga sintética, louco porque tinham roubado e liga pra polícia, entendeu? Roubaram ele. É a situação que forma, enfim, a situação cômica, né? Uma piada, coloca, ficção. Quem mandou foi o John Dias. Era melhor ter falado de Dias. Muito bom, John Dias. Com certeza o John Dias não é viciado em drogas, mas ele sabe rir dessas situações. Claro, claro que sim. Que a gente saiba também. Mas é que penso eu, assim, que sempre que a gente cita uma coisa desse feia, desse feia. Tamanho, assim... Você tá falando do Roupa Nova ou da cocaína? Mais uma citação. Eu já teria levado amarelo. Roupa Nova foi feio mesmo. Eu retiro o que disse. Nunca mais vou falar Roupa Nova no programa. Vai, Davizinho, vai. Ai. Tô precisando muito do Peban. Nós também vamos te ajudar. O rapaz aqui, o William. William! Pisei feio com uma mulher em Floripa e não consigo fazer com que ela me atenda. Tem como pôr no ar a minha súplica? Ah, não. Homem rastejante é bravo. Já cara. Chega nós. Não, perna, merda. Já chega nós. Mais um se humilhando. É o homem réptil. Esse mais é o homem um réptil. Que acontece rasteja. Que amo demais essa garota e preciso de socorro. Ela ouve vocês todos os dias. Meu Deus. E me ocorreu pedir-lhes esse help. Agora perdeu de vez, querido. Como é o nome dele, Davi? William. William! William! William! William! William! William é o nome do rapaz. Sobrenome? William Deus! William Deus Soares. William Deus! Não, não existe o sobrenome Deus, né? Ué, cara? Vai, o de Deus. Existe Jesus, porque não vai existir. Lei de Deus? Deus. Existe, é mesmo. Cara. Lei de Deus, é verdade. Mas aí o William. O William é a mina que ele tá apaixonado e que ele fez uma. Não, bobagem aí, se chama Daniela Elias de São José. Ah, não, de São José. Morro que do Havaí. Isso, cara? Morro do Havaí ainda? É, o Havaí, Morro do Havaí. O Havaí comprou uma bolsa. O Morro de Figueirense. Parece que estão rebaixando o Morro do Havaí. Não vai mais ser. Por favor, Davi, me ajuda. Manda um recado dizendo que o William de Curitiba. De Curitiba? Reconhece a pisada na bola que deu. Ui, ou melhor, dói, né, cara? As pisadas. Dói uma pisada na bola. Mas isso não vem ao caso. Wilson Matias que eu diga. O importante é fazê-la entender que enquanto não me atender ou responder, não paro de encher o saco dela. Meu Deus! Ô, William, tu tá ridículo, mano. É verdade. Sei que vocês têm mais o que fazer. É verdade, William. Mas não custa tentar. E se não der certo ou vocês não fizerem nada do que peço, me despeço de vocês só. William, Deus! Deus! É, William, Deus. É, preciso mesmo de ajuda. Gosto muito do programa das piadas velhas do Potter. As piadas velhas do Porã. Isso que mostra como ele gosta muito do programa. Escuta muito. É, e gostaria de ter aqui em Curitiba o mesmo programa. Ah, isso é legal. Por que a gente não vai pra Curitiba, Fé? Que a gente não pode, pô. Nós o saco. Ele precisa estar lançando um programa PB em Curitiba, Feta. Como é? Mas o PB pega em Curitiba campanha. Pela internet, atlantida.com.br, ou se tu tiver iPhone. Claro, pô, se tu tiver iPhone, tu pode baixar o aplicativo, pega em qualquer lugar do mundo. No Lami de Curitiba, ele pega. Qualquer lugar do mundo. Mas o povo não tem iPhone. Mas o povo não sabe, o povo não sabe de algumas coisas. Mas que não deixa a gente ir pra Curitiba? O quê? O que não deixa? Que a gente não pode ir, cara? Por quê? Não é tão fácil. Porque a gente tem que ficar aqui apresentando o programa. Mas só põe uma antena lá e transmite pra lá pra Curitiba. Quanto é que tá a antena? Uns 20 mil? Fala com o Alcemar, pô. Alcemar, quanto é que tá a antena de rádio? Ah, batendo 272. 282. Cara, batendo a antena inteira com viga saltada. Calma, calma. Pega tudo. Curitiba é bobagem, não. Mas aí o transmissor custa quanto? O transmissor é caro. Depende do transmissor, né? Quanto? Tem 27.9. Tá, mas aonde? O transmissor da onde? O 13.81 é barato. Eu quero 27. Eu quero 27.9. Pega baixo. Tá, o cara compra onde isso? Compra ali na Severo Rote ali. Na Severo Rote. Na Severo Rote. Olha só o Rote. Olha só o Rote. Posso contar uma piada? Piada do Bode! Apoio! Rede de hotéis só! Só Passo Fundo! Só Caxias! Só Pelotas e só Canela! Pô, Canela legal. Beijo pra Mariana e o seu filhinho, Bernardo Costa, que nos escuta todo dia. Quem manda a piada pro Bernardo Costa e pra Mariana é o Raul Lima de Porto Alegre. Briga de casal, ela. Seu babaca escroto! Animal, ladrão, salafrário, viciado! Que isso? Preguiçoso, cara. Vagabundo, corrupto, pão duro, mau caráter! Nossa. Sanguessuga, nossa. Imbecil! Cachaceiro, mulherengo, chifrudo ordinário! Idiota, bêbado, burro, inútil! Você é um resto de merda! Nossa, que não serve pra nada, seu maldito, desgraçado, imprestável do inferno! Que isso, cara? Caraca, maluco. E ele olha pra ele e fala, gorda. Acabou de falar. E aí, Alcemar? Sou eu? És tu. Não, pode ser. És quer tu. Eu vou passar pro Zaca. Vai, passa pro Zaca. Vai, peraí. Vem, Zaca. Vem. Que cabelinho, hein, Zaca? É bom, né? É. Foi eu que falei, ô Vesgo. Tá bonito. É peruca isso aí? Acho que é peruca. É peruca, não. É, eu acho que ele queimou a testa. Tá muito bate. Tem uma entradinha pra careca aí, né, Zaca? Ele queimou a testa. Por que tu não vai logo, meu? E uma charadinha. Qual é que é a charadinha? Tem aqui, ó, duas caixas de leite, tava atravessando a rua. Duas caixas de leite. Duas caixas de leite. Pô, leite longa, longa vida. Vida. É, longa vida. Não precisa nem completar. Pá, você, bagou. Eu falei, ah, não! Vem cá! cara. Volta. Oh, desculpa, cara. Desculpa. Vem cá. Volta aqui. Fala com o Joãozinho. Vem cá, João. Vem cá. Joãozinho, me ajuda aqui. Beleza, Zaco. Vou fazer um ajudo aqui também. Beleza. Oi, tio Davi. Tá aí, tudo bom, Joãozinho? Beleza. Tenho saudade de ti, cara. Eu também, tio Davi. Pô, rapaz, mas a vida não tá fácil pra quem é caixa baixa. Joãozinho. Como se faz pra ganhar um choquito? Tempo! Ah, essa é muito simples, é só botar os deditos na tomadita. Aê! Muito bom! E você sabe, Joãozinho, como é que se fala topless em chinês? Tempo! Sei! Sei, sutiã! Tá bom! Sei, sutiã! Eu gosto muito quando as amiguinhas da minha irmã vão lá em casa e eu falo pra elas. Não, João, te aquieta, guri. E eu falo pra elas. João, o quê? Fala. Não, agora é hora dos águas. E aqui, ó. Tenho apenas um fósforo e preciso acender um cigarro, uma velha e uma lareira. O que que acendo primeiro? Tempo. Então, o fósforo! Acertou! Não. Por quê? Qual é a pergunta? Tenho apenas um fósforo e preciso acender um cigarro. Ai, uma vela não, e uma lareira. Não pode fumar, não pode fumar. O que acendo primeiro? Ah, tá. Fósforo. Tá certo? Pianches gostou, hein, meu? Porque tem um outro formato dessa anedota. Que questiona o seguinte. No enunciado... coloca que vou sujeito. Obrigado, muito obrigado. 6:29, e aí, Cagê, o que tem aí, Cagê? Jesus Cristo, já pregado na cruz, pede aos apóstolos. Oh, pai. João, coça minha mão. E João coçou-lhe a mão. Tomé, coça meu pé. E Tomé coçou-lhe o pé. Nisso um deles começa a fugir lá no canto. E Jesus diz, Simões! Por que foge? Simões é nova! Boa, dá pra Simões é nova! E aí, Jesus, quando sobe ao céu, diz: toda aquela que foi infiel ao seu marido, dê um passo à frente. E aí todas as mulheres do céu dão um passo à frente, menos uma. Jesus diz: levanta-se impaciente e diz. Ah, Pedro, vai buscar a surdinha. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. Tô vendendo um Ford Escort 1.6 GL ano 89, branco diamante. Mas que beleza. Final da placa 89 é o famoso branco geladeira. Branco perolado, branco diamante, final da placa 89, que é o ano do carro, todo original de fábrica, carro muito conservado. É pegar e sair rodando. O carro é muito bonito, gostaria de pedir um valor mais justo, mas quero somente R$6.000 à vista. Não aceito trocas. Toda a documentação em dia. E-mail para contato: lindoescort89@hotmail.com. Mas não tá caro, né, cara? É o cicatriz, né? Tá? Por que, o seu Marcos? 6 mil? Escort? Tá bom. Um Escort 1.6 GL ano 89. É pegar e sair rodando, não tá caro. Já é o novinho. 10 pau! É o 89, né? Não tem o que fazer. 10 pau. Hoje em dia, com 10 pau, tu compra qualquer coisa que tu quiser. Tu imagina que passou assim, 89, né? Foi fabricado em 99, 2009, ele fez 20 anos, né? Então ele tá com 22 anos. Não paga mais IPVA. Não paga mais IPVA, é barbada. Paga R$6.000 e sai rodando. 10 pau. Lindo Escort 89@hotmail.com. Nem é 10 pau, Almir, é 6 pau. Mas é melhor pagar 10. Mas por que, Almir? Porque com 10 pau hoje em dia tu compra o que tu quiser. Mas o cara tá pedindo 6, Almir. Não importa, Almir. Melhor dar 10. Também tu já garantiu. Venho através desta rádio de gabarito. Olha, anunciar com muita dor no coração, nóis. Minha Parata G3 2001 2.0 motor AP 121 HP, completona de tudo, ar, vidro, trava, porta-malas elétrico, airbag, ABS duplo, pneus Yokohama zero bala, roda 15, roda original da Volks, estepe com pouquíssimo uso e pneu ainda é original. O carro está em ótimo estado, tanto de lata quanto interior. Tudo funciona, é uma mosca branca. Por quê? Não, branco é o Escort. Mosca branca? Mosca branca é no sentido de que é raro. Já viu mosca branca? Não, então. Só moscona branca. E tudo isso estou pedindo apenas 10 pau! Não, R$24.900. Mas com 10 pau compra, não. 10 pau ele larga isso aí. Cara. Ele tá vendendo porque precisa da grana mesmo. Então é. Livre. Se com 10 pau, tu compra o que tu quiseres. 10 pila, tem. Compra mordaça. 10 pau? É. Camisa de força, compra. Compra também. Tá. Tem só nada pra saber. Que tu não compra, cara. Tá. 10 pau, tá bom. Faz o que tu quiser com 10 pau. Livraria Cacula, @hotmail.com. Deve ser de caçula, mas o K de caçula é com K mesmo. Livraria K com K-A-C-U-L-A. Livraria Cacula. Por que os caras botam K no nome das coisas? Não entendo. Baita cão com K. É. Cachorro quente. É porque o K uma vez fez parte do alfabeto, né? Não, mas não sei, já mas bota C, pô. É. Voltou? J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z, é isso? Isso aí. Pois é, mas por que ele bota o K? Não precisa. Porque o negócio é do cara, ele bota o K onde ele quer, né? Não bota, bota C, pô. Então, pessoal. O Davi não quer, gente. Ah, gente, vamos parar de usar o K, gente. Tem alguma palavra? É. KG vai ser CG K? Agora. É? Um K, CG. Não, não é com C, não é com K. É C-A-G. Ah, é C-A-G. Mas ele tá muda, bem. Cada ano. Dependendo, é dependendo do meu humor. É que o KG ele consulta numerólogos. É. Quando o Davi tá aqui, eu não uso K, eu só uso C. Certo. CG daí, então. É, CG. Vamos 26 assistir. Minutos para 7. Ah. É, vamos lá pro nosso produto de hoje. Ali no Pôr do Sol Gaúcho, às vezes nós estamos bebendo demais. Quem? A nossa turminha. O que é o Pôr do Sol Gaúcho, pra quem não sabe? É o boteco que nós vamos ali, fomos uma turma boa ali. Ah, é? Ali tem uma turma boa. Aqui em cima, quem é? Me diz alguém, algumas pessoas que vão ali. O Aneco, o Alcemar. E o cargo, o que elas fazem e onde? Como assim? O Dudu vai também, não? Qual é a ocupação das pessoas? Como ocupação, cara? Qual é a tua ocupação? Tu não é empresário? Qual é a minha ocupação? Não sei qual é a minha ocupação. Como que tu não qual sabe? Qual é a tua ocupação? Eu sou radialista, ponto. Como radialista? Isso aqui tá sendo transmitido. Mas é óbvio, Almir. Nós estamos aqui falando e tem pessoas ouvindo. Agora que ele descobriu isso, mas é claro, isso, Almir. Pelo amor de Deus, que eu já falei bobagem. Ah, que isso, Almir. Nem te chateia com isso. Isso já passou. Achei que era um papo nosso. Mas por que tu estaria falando no microfone e de fone, tá animal? Tu ouvindo teu fone. Nós começando entre nós. Que droga, então tem mais gente ouvindo. Ai, meu Deus. Gente, às vezes nós estamos ali, já bebemos demais, já comemos demais, falta espaço. Vai mais um risoles? Não, não aguento mais. Vai mais um bolinho de carne com cebola no meio? Não, não. Já comemos demais. Mas bolinho de carne com cebola é bom, cara. O que nós inventamos? É bom, nossa turma tá boa ali de criatividade. Ah. Nós inventamos. Como um HD externo para computador? Certo. O estômago externo. Ah, é! Liga. Muito bom. Liga onde, Almir? Onde é que bota? Cabo na barriga, no meio da barriga. No umbigo? Uma mangueirinha. Quem tem mangueira, quem tem mangueira em casa vai conseguir fazer isso aí. Tá? Tu abre aqui, mete uma mangueirinha aqui no estômago e tem o teu estômago externo. Aí passa ali pela mangueirinha. Não aguenta mais, vai pro estômago externo, faz o backup da tua comida. E tu carrega onde depois o estômago externo? Onde tu quiser, cabe no bolso. Ah, dá pra dobrar. Dá pra dobrar. Dá pra emprestar? Dá pra dobrar? Dá pra compartilhar o estômago? Que nem o Potter faz, quando ele baixa os filmes e entrega pro Duda, botar pro computador dele. Não, tipo, eu não entrava pro Duda, pro Pianjas. E aí o... Potter, ele faz essas coisas aí, então agora pode fazer com o estômago dele. O que o Potter comer... É um estômago externo. O que o Potter comer, ele pode distribuir pros amigos dele. Muito bom, cara. Melhor, que delícia. Melhor notícia de todos. É boa notícia. É notícia boa. É boa notícia. Tô me alimentando agora com uma salada. Tô comendo, mandioca e rabanete, tu quer? Show de bola, vamos lá. Tá no teu estômago externo? Tá no... Não, bola. Só o rabanete. Liga tá no aqui no meu USB. Show de bola. Boa! Era isso, Almir? Era. Tu tá meio cansado, né? Tô de saco cheio hoje, na real. Mas tá chegando dia 10 de fevereiro. E aí vai ser demais. A turma já tá preparando ali. É? Pedrini, vamos fazer uma maratona de bares. Cara, por falar em Pedrini, a gente falou ontem que o Pedrini foi assaltado e aí ontem na saída do morro aqui, eu passo pela frente do Pedrini, que é na Venâncio Aires. 7h30, 20 pras 8, o Pedrini vazio. Tá brincando? Que não é comum, né? Sacanagem. Que não é comum. Isso aí foi pra mídia, né? As rádios divulgaram, os jornais divulgaram, os jornais da TV divulgaram. E o que acontece? Esvazia o estabelecimento. As pessoas ficam com medo. Mas eu se tivesse que ir no Pedrini... E eu iria ontem. Eu iria, claro. O cara não vai assaltar. Não vai voltar, né? É que nem voar um dia depois que um avião caiu, né? Possibilidade do avião cair um dia depois do outro é mínima. Ai, ai, ai. Exatamente. Claro, cara. Aí já é imponderável, né? Mas no caso do assalto, não. Os caras não vão assaltar de novo naquele bar assaltado. É, a não ser que assaltem, né? Tem isso. Agora já estamos dando ideia pros caras. É, é. Esse que agora já deu uma ideia pros caras. Mas sabe que... Não, mas fica a dica pro Pedrini garantir a segurança dos seus frequentadores ali com um segurança particular, né? É, eles vão ter que... É, isso é importante. 10 pau. Que tem que... Todo o estabelecimento tem que ter, né? Custa 10 pau. 10 pau se compra um segurança particular. Se compra um segurança, fica ali o mês todo. Compra tudo com 10 pau, né? 10 pau, qualquer coisa que tu quiser. Tá bom. Show de intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico. E muito obrigado pela sua audiência neste programinha aqui da Atlântida. Valeu! Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Obrigado pela audiência. 15 minutos para 7. Telefonia Big da Milera. A moda está nas ruas. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Diz aí, doutor Alceu. Como é que vai, doutor Alceu? Doutor Peter! Oh, tá tudo pronto aí, doutor Alceu? Tô ligando pro Gabão, doutor Peter. Pro Gabão? Gabão! Vamos jogar Gabão? Vamos. Mas quem é que tá lá no Gabão? Ah, seleção brasileira, o Mano Menezes. Casa Perini Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta. Bola. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o Brasil tá no Gabão, doutor Peter. Tá fazendo o quê, doutor? Vai jogar com a importante e forte seleção do Gabão na quinta. Pois é. Boa, doutor. E o doutor Mano Menezes está na linha. Oh, que momento. Fala, Mano Menezes. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, só se for pra vocês aí. Aqui já é altas horas da noite, já me pegaram de pantufas aqui no quarto. Qual é o diferença? Qual é o fuso? É, o fuso aqui tá meio confuso, não sei, são 11 da noite aqui. 11 da noite aí, 15 para as 11 então. Que, já tem água aí? De pantufas 11 da noite, ô, mano? Oi? De pantufas 11 da noite? É cedo ainda pra botar as pantufas, não? Não, é um profissional sério, né? Trabalhador. Ô, mano, que, é pantufa de cachorrinho? Não, não, barco. Não tem água no teu... Uma pantufa máscula. Não tem água no teu hotel, né? É, tá meio complicado isso, mas tudo bem, aqui no Gibão a gente tá... Não é Gibão, Gabão. É Gabão. Gabão. Gibão. Nós realizamos um bom treino lá no estádio Lamitier, que foi o estádio nacional, onde vai ser a partida, né? Muito torcedor local para até nos aplaudir, porque seleção brasileira, você sabe, é sempre uma instituição que é um embaixador, né? Do país. Como tu tá falando bonito hoje, mano, o que aconteceu? Você acha que foi a viagem internacional, passando free shop. O Gabão, né? Cresceu. Passaporte. O Gabão cresceu muito depois da independência em 1960? Olha, isso aí você pode... É o Potter, né, que perguntou. Sim. 18 de outubro, essas informações, você vai num site chamado Google, procura na... Oh, mano, tá com pouca paciência. Tá com pouca sono. Tá com sono. As cores da bandeira do Gabão, quais são, mano? Também está no Google. É, tu tá vendo que eu tô criticando esse amistoso, né? Não precisava ter. Por que não joga contra o Guarani de Buenos Aires, por exemplo? É, aí estamos falando de um time importante. Onde tu começou a carreira, é verdade. Exatamente, time que marcou muito minha vida profissional. Sim. Né? Dentro e fora de campo. Qual é a população do Gabão? Potter tá querendo. Tá aí. Eu sei que vocês têm até aquela piadinha interna, né? Que isso aí seria uma perguntinha Zé Aldo. Perguntinhas é Aldo. Mas tá isso bom. Não é gaúcha, é outra rádio. Aqui é Atlântida, mano. Aqui é Atlântida, Pretinho Básico. Mas o pessoal da casa aí, eu sei que eles fazem muito quando vem uma pergunta que o cidadão não tá esperando. Aí eles devolvem com essa. Mas perguntinhas é Aldo. Aqui não tem cagalhão, viu? Como disse o Tite. Mas que isso. Que isso? Vamos fazer uma pergunta pertinente ao evento. Vai lá, KG. Uma pergunta. Eu quero saber o seguinte, mano. Tu acha que o Brasil tá realmente se preparando pra Copa do Mundo, jogando esses amistosos, como direi... Caça-níqueis? Muito obrigado. Tá se preparando? Não diria caça-níqueis, mas sim que são amistosos. Até porque não tem níqueis no Gabão, né? Que promovem a Copa e também, ao mesmo tempo, preparam, né? Os jogadores vão lapidando a equipe. Cada jogo, cada encontro desse grupo é importante para lapidar, para transformar esse jogador aí sim num grupo de fato. Mano, o Alcemar quer te perguntar uma coisa, nosso pedreiro aqui. Alô, mano, tem, qual é o cimento salário tem aí? Não compreendi aqui celulares no Gabão são meio complicados. O cimento australiano tem? Pra construção, obra, 12? É, pode ser, a construção civil acho que está em franca ascensão aqui, pelo que eu vi nas ruas e por onde eu passei. Ah, então tá, mano, muito obrigado, viu? Vai pedir um saco de cimento? Obrigado. Não, mano, só um pouquinho, desculpa te não, muito obrigado. Te não. Interromper, porque eu gostaria de eu encerrar a entrevista e encerrar a tua participação, se o Potter permitir. A vontade. Você adonou da entrevista, né? Tu falou no intervalo que queria que um dia alguém fosse no teu lugar. Não, eu não falei nada disso, cara. Não falei nada disso. Como que não falou no intervalo? Eu falei que alguém fosse nas audiências no meu lugar. Ah, tá. Ô, Mano Menezes. Diga. Muito obrigado pela tua participação brilhante, como sempre, aqui no Pretinho, tá, querido? Que isso, Fetter. Sabe que sempre é um prazer conversar com os amigos aí. Eu sei. Manda um grande abraço pro nosso querido Juliano Schiller aí, que sempre facilita o nosso acesso, tá? Tá certo. Obrigado, querido. Abração. Tchau, tchau. Boa. É um momento, hein, cara? Só o Pretinho Básico consegue falar, né, com o Mano Menezes. Camisa. Camisa. Só treme na hora da decisão. 10 minutos pra 7. Vamos girar aí, vamos ver quem tá aqui. E é o Pinheiro. Ô, Pinheiro. É aqui, Antônio Mus Gourmet. E olha que eu tenho uma receita hoje diferenciada. O que, que é, Antônio? É o sonho marítimo do Antônio. Sonho marítimo de comer, de beber. Eu não sei, vamos ver aqui. É uma fusão misteriológica. Misteriológica. Olha aqui. Tô bebendo? Tu bebeu? Tem que beber, né? Pra fazer isso aqui, comer, tem que beber muito. Ei, ô Maradona. E pra fazer... Maradona pós carreira. Ai, que ou durante a carreira. Sim, Maradona depois que se aposentou, né? Claro. Olha que pra fazer esse drink é muito fácil. O alambique já faz sozinho, tão fácil que é. Ah, então é bom pras crianças. Vai até a praia e começa a catar uns mariscos errados da areia. Um monte de marisco. Marisco. É o bichinho aquele, caramujo, lost. É uma gosminha, né? Like Flops. Os grandes são os melhores, mas pode pegar os pequenininhos também. E aí tu pega e enche um balde de marisco, um balde 7 de maurisco. Quanto mais marisco, mal melhor. Maurisco. Quanto mais Maurício pegando marisco, melhor. Aí já lava na água do mar, meio que fazer o tempero ali abstrato. Depois chega em casa, toca tudo no liquid. Aonde? Tempero abstrato, cara. No liquidificador. Ah, os mariscos, com casca e tudo. Com casca e caçote. Meu. E aí depois mistura bem com a vodka, bota um pouquinho de Campari. Campari? Vodka e Campari bate tudo, vai ficar uma cor bonita. Vai ficar uma cor puxando um fúcsia. E aí depois é só servir, beber e sabe comer, que fica. Como é que fica? Como é que fica, como é que fica? Como é que fica? Uma merda, cocô. Cocô puro, caca, merda. Fica uma bosta. Não dá. Ai, cara. Me lembrou agora a frase de um querido ouvinte, o James Piai. O James de Joinville escreveu assim, ó: algumas pessoas são como bolhas de sabão. Lindas por fora, completamente vazias por dentro. O que ele pensou nisso agora? Tchê, algumas são facinho de estourar. É? Barbaridade. E o que que sai de dentro? Sai de dentro? Um filhinho depois de 9 meses. Vai, Cagê! Até tu, Galchão. É. Preso decide voltar pra cadeia após descobrir que foi libertado por erro da justiça dos Estados Unidos. Ah, é. E nós temos as fotos aqui, Marcelo. Temos as fotos aqui do meliante, Marcelo. Verdade, a cara dele parece que passou um trator por cima, né? Luiz Lopes é o nome dele. Não queria se envolver em mais confusão com a justiça e decidiu voltar pro presídio. A imagem foi pega aqui no Google Street View. Um preso dos Estados Unidos decidiu retornar para a cadeia por conta própria após descobrir que foi libertado devido a um erro da justiça americana. Ele teve preso por 3 meses na prisão do condado de Marion. Marion. Ai, Marion tem muito preso. Indiana, por dirigir com a licença de motorista suspensa, bater em 2 carros e fugir do local do acidente. Pô, lá os caras são presos, tu vê, né, cara? Que coisa. No julgamento do seu caso, Lopes se declarou culpado de todas as acusações e foi condenado a 1 ano de prisão, seguido de 1 ano de liberdade condicional. No entanto, ele foi libertado da prisão após 3 meses. Lopes ficou surpreso e questionou os seguranças. Eles verificaram a documentação do tribunal e confirmaram a libertação do preso. Lopes não ficou convencido e foi confirmar sua situação com seu advogado. Não quero ter problemas com a lei de novo, argumentou. O advogado disse que realmente houve um grande erro e que seu cliente não deveria ter sido solto. Então Lopes decidiu voltar pra cadeia antes que a polícia fosse buscá-lo. Isso nunca deveria ter acontecido. Eu apenas quero fazer o que deve ser feito e tocar a minha vida. Apenas isso. O Tribunal de Condado de Marion não comentou o caso. Que vaza, hein? Isso, né, cara? Procurado pelo Pretinho Básico, o Tribunal do Condado de Marion não quis gravar a entrevista. Olha a cara dele aqui. Ele parece um cara do You Can Dance. Ele parece o The Rock. Deixa eu dar um toquezinho aqui, resgatando a informação. Nosso querido Aleco Mendes, lá do Esporte Clube Internacional, assessoria de imprensa do clube. Aleco. O Aleco manda nos avisar aqui, via Rogério Ribeiro, que é o gerente administrativo do Internacional, que pra tomar cerveja no intervalo e voltar no Beira-Rio, não pode também. Entendeu? Apenas pagando novo ingresso. Segundo informou, então, a dupla aqui, o Rogério Ribeiro e o Aleco Mendes. Ou tendo 10 pau no bolso. Não, cara, é que então deve ter acabado recentemente isso, porque ainda há uns 2 ou 3 jogos atrás eu consegui, eu tô dizendo aqui porque eu fiz realmente, eu saí, desci, fui lá embaixo, tomei uma cerveja e subi, voltei de volta. Será que não foi o jeitinho? Sonho? Foi o jeitinho brasileiro? É que tu é famoso, cara. Não, tem nada disso, cara. Tu é famoso, bonito, atraente. Não, nada disso. Tem uma voz bonita, né? Olha o teu olhar, cara. Bem vestido. Olha o olhar dele. Não, naquele dia ele tava mal vestido. Camisa do Inter. Não, mas ele tá muito elegante, muito elegante. Tá bem, quem vai? Vai, Davi, então. O cabelo também tá bonito. Obrigado, Davi, querido. Querido, Davi. Ontem, na minha sessão de autógrafo lá, chegou um cara, tipo, ele mais uns 3, 4, assim, tipo, e eles foram pedindo autógrafo e tal. E cheguei assim, pai, eu não queria dizer meu nome, porque meu apelido, senão tu vai rir. Mas é que todo mundo me conhece meu apelido, então eu tenho que botar meu apelido aí. Eu disse, pô, então tem que dizer. Daí eu pensei assim, pô, o cara vai ser bolotinho, alguma coisa assim, eu não vou rir, né? Cara, eu ri. Por quê? Pô, o apelido do cara é Mamilos. Muito bom. Mamilos. Quem bota apelido desse, moleque? Tio amigo, o cara da namorada, eu acho. E a namorada diz, manda um beijo pro Mamilos. Aí tu responde. Dá um beijo pro Mamilos. Não, e aí eu, ô, meu, passa lá e pega o Mamilos e vem pra cá. Não aperta o Mamilos, cara. Não aperta o Mamilos que ele treme. Eu disse, pô, tô tirando uma foto segurando o Mamilos. Aí no futebol o Mamilos caiu. Pô, o Mamilos caiu. A filhinha do Mamilos tá mordendo o Mamilos. Ainda no futebol, o Mamilos atacando pela esquerda. Pega o Mamilos! Pega o Mamilos! Pega o Mamilos! E o Mamilos pega o Mamilos pra cima, cara. E o Mamilos gripado espirrando. O Mamilos espirrou. Cara. O Mamilo tá com frio, todo arrepiado. E aí, Davizinho? Mas enfim, né? Boa tarde, caros amigos do Mamilo. Mamilo tá desempregado, Mamilo tá durindo. Nós vamos ficar até amanhã falando. Vai, Davi, lê o e-mail. Se tu não lê, a gente vai ficar falando, Davi. Meu nome é Mário André e venho aqui para contar a vocês André. Uma história hilariante que aconteceu comigo no fim de semana passado. Aperta o Mamilo, pô! Como é que é o Joel? Pega o Mamilo, cacete! Pode gozar, Mamilo! Tá livre! Mamilo tá livre! Doreia ele! Mamilo tá livre! Olha lá o Mamilo sem camisa, olha lá! Desculpa, Davi, desculpa. Na noite de sexta-feira, eu e mais dois amigos, esse é o Mário André aqui, resolvemos ir ao local de trabalho das damas à noite. E é, opa! Não. Que foi? Não foi nada. O Fetter fez carinho no Mamilos ali. O Mamilos só bebe leite coalhado. Então o rapaz foi numa casa de tolerância. O Mamilos certo. Tá meio caído. Tem leite lá, Mamilos? É o Mamilos e o Oscar, o Mamilos da Deprê. Tem o Oscar da Deprê. O Oscar tá deprezinho, né, cara? Coitadinho do Oscar. O Mamilos tá vesgo, cara. Agora tá, meu, chega. Mas enfim, continuando, cara. Vai, Mamilos. Aí, o cara foi no Mamilos. Na casa de tolerância. Mas o Mamilos era peludo? Não, é lisinho, cara. Ah, lisinho. Eu gosto de Mamilos lisinho. Fica a dica, né? Depilar os Mamilos, você. Meu Deus! Claro, depilar os Mamilos. É ridículo aquele tufinho de pelo em volta dos Mamilos, cara. Eu tenho. É ridículo, cara. Olha ali, cara. Um tufinho ridículo de pelos em volta dos Mamilos. Não vai. Depilar Mamilo, cara. É como se fosse ridículo. Uma coroa. E aí, Davi? Tu sabe que existem mulheres que têm um único fio de cabelo que sai... Do Mamilo, mas dentro? Um fio grande. Eu tô falando de Mamilos de homens. Mas aí é bom da parte de me lembrei, agora. No pelo duro. No caso, é fio dental, né? Muito fino. Geralmente é duro. Não, a mulher com pelo não. Vai descambar. Vai descambar. Nós estamos na casa de tolerância, tá? Tá, na casa de tolerância do rapaz. Rápido que tá chegando na nossa. Chegando lá com 20 pelo no bolso, cada um, entramos e tomamos uma cervejinha. Quando de repente um DJ gritou, e agora na pista. Como é que é? Rafaela Angélica. Cadê a música? Música. Só trabalho com música. Rafaela Angélica, capa da revista Sexy de agosto de 78, gente. Olha só. Já tá veinha, hein? Dá um salve aí pro KG que tá aí visitando o pessoal do cafezinho. Animados com o nome, fomos até a frente do palco, mas na verdade tomamos um baita susto. Uma gordinha feia que dançava com asas de anjo. Meu Deus! Isso é uma pela Angélica. Dançava com o quê? Já eram três asas da matina. Nós três Wings. Bêbados. Ah, e a Rafaela, ela... asas de anjo. Não, e aí a gordinha veio num pique e pulou no meu carro, meu corpo. Eu não consegui segurá-la e ambos caímos no palco. Todos rindo. E os, aí o segurança pegou uma máquina de choque e me acertou na cabeça. Que beleza, cara. Hangover total. Aí discute agora aqui em Caxias do Sul. Todos me, ah, em Caxias? Todos me conhecem por choque na cabeça. Choque na cabeça. Saiu até. Acorda no meu corpo. Tava no. Tá tendo Twitter. Tá. Aí o rapaz disse o seguinte: que... querendo amor. O que, que eu faço pra pagar essa história de vez? Ou será que devo apenas esperar e aceitar as zoações? Tenho apenas 18 anos e estava comemorando meu aniversário. Cara. Porém, agora eu já estou me arrependendo. Tipo, ele fez a coisa certa, ele mandou um e-mail para ser lido no Pretinho. Como é que faz, Davi, quando você paga um mico no bordel? Quando uma gorda com asas de anjo vem sentar no teu colo, tu ganha um choque na cabeça do... Eu não faço ideia, mas posso teorizar sobre isso. Tá, vou te liberar, vou te liberar. Ficamos por aqui, Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã à 1 da tarde. Tchau.